Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas Espaço, podcast que falamos sobre filmes e séries que assistimos e games que jogamos e coisas que fizemos durante a semana e o tempo de um episódio para outro. Meu nome é Vitor, estou com vocês aqui, sou seu capitão. No episódio passado eu esqueci de me introduzir como pessoa. Enfim, estou aqui com Luan. Oi, gente. Tudo bem? Tudo certo? Tudo. Tudo certinho. E Beleza. com o senhor? Também. Hoje temos um jogo específico para falar mais. Eu não sei se a gente vai falar sobre outras coisas e tudo E lá mais. vamos nós falar desse jogo de novo. Não, mas agora Vale a pena um exercício de comparar esse depois com o podcast de 2018 sobre Splatoon 2 e ver o quanta coisa de fato eles mudaram, ou a gente reclamou menos ou mais sobre. Verdade. É uma boa, né? É de quando o É de podcast? 2018, É um provavelmente. dos primeiros. É bem no Deve ser começo, assim. bem alfa. O quê? Foi em. Agora eu vou ver. Não. A gente falou um pouco sobre Splatoon 2. Nos episódios 7. Caraca, foi tão cedo assim. Pois é. Nossa. Dia 12 de agosto. Tio Sum, poxa. Eu tinha acabado de sair. Pois é. E agora também é Tio Sum. Bom, vamos lá pra vinheta e aí a gente começa a falar sobre esse jogo. É. Então, vinheta. Lula, bom, a gente. Lula. O jogo é sobre Sim. Lulas e polvos também. Os octolings são polvos, eles não são Lulas. Mas a gente começou como Lula. Splatoon. A gente jogou Splatoon 3, está aí há pouco mais de 2 semanas o jogo. A gente queria se dar um tempo aí para jogar. Deu para sentir um pouco ter uma boa experiência do jogo nessas 2 semanas, experiências iniciais e poder já chegar num ponto que a gente já quer ver o que tem no horizonte aí para as coisas futuras, porque o jogo não acabou no lançamento, né? Ele vai ter coisas a mais com o passar do tempo. Então, como foi essa experiência nessas primeiras semanas para você? Para mim foi basicamente eu não sabia que eu precisava de Splatoon 3. Eu fico feliz que ele existe. Eu Sim. lembro que eu era um dos que falava que não achava necessidade de ter Splatoon 3 tão cedo, porque eu acho que precisava, já tinha o 2 no console, mas ele tá sendo, na verdade, um bom renovação de muita coisa do gameplay de Splatoon. Tá sendo meio que a fórmula aperfeiçoada do gameplay do 1 e do 2. Eu era uma pessoa que não estava. Quando o Splatoon 3 foi anunciado, eu tava. Foi lá numa Direct no ano passado. Foi. Eu tava numa empolgação assim na época. Tava animado. E aí veio um tempo depois um desânimo assim, tipo, não sei. Tá, vamos lá. Porque já eu tinha jogado bastante do Splatoon 2, mas eu já tava meio. Já, como acabaram lá os updates e tudo mais, eu já tava meio. Sei lá. E aí, com o passar do tempo, eu fui ficando com menos vontade de jogar. A demo, a Splatfest gratuita lá que eles lançaram, ajudou bastante a me animar de novo, mesmo com os vários problemas de conexão. E aí, peguei o jogo e foi. E jogando, foi, eu me trouxe de volta pro sentimento que de ah, é por isso que eu gosto tanto desse jogo. É por isso que eu gosto tanto dessa série. É por isso que eu tava querendo esse jogo. E bem, não tava lá tão. Eu acho que, Tão na verdade, animado. pra mim é que uma época eu tava meio enjoado do jogo, quando ele foi anunciado. Do Splatoon 2, tipo, a gente jogou tanto aquele jogo. Mas eu lembro que o ponto de virada pra mim foi quando saiu o trailer do início desse ano, acho que março ou abril, não lembro que data foi, um Direct, talvez. Que saiu o trailer mostrando o gameplay do jogo de fato. Ele mostrando uma batalha de multiplayer. E ali eu falei, nossa, isso parece tá tão divertido. Eu mostrei um monte de especial novo, um monte de coisa nova. O jogo tava sendo aquele, tava um pouquinho mais bonitinho também, que eu reparei. Aí eu fiquei, não, é. Eu me vendeu, tipo, eu vi esse gameplay, eu vi um monte de novidades e eu falei, ah, eu quero jogar mais Splatoon. Aí eu fiquei empolgado com o jogo desde então. E a demo foi só uma coisa que confirmou isso. É engraçado que eu tava vendo os trailers e até a Direct lá e eu não tava vendo. Ah, não tem novidade suficiente, assim. Eu tava pensando dessa forma. O trailer de gameplay, de uma batalha multiplayer lá, eu olhei e pensei, tá, é Splatoon 1, só que com umas coisinhas a mais, umas armas diferentes e tudo mais. Não tem nada que. Ah, meu Deus, uau! 3. Só que. Eu acho que as mudanças elas foram sutis. Uma coisa que eu tenho dito é: se esse jogo fosse o segundo jogo, a gente estaria, tipo, abismado assim, com tanto de coisa nova. Só que a transição do 2, do 1 pro 2 e do 2 pro 3, ela fez com que a gente sentisse menos o impacto das mudanças, assim. Elas vieram aos poucos, inclusive com os updates e tudo mais. E agora, jogando o 3, eu sei o quanto ele tá melhor do que o 1. Vendo as novidades lá, eu não tava sentindo assim, tipo, ah, nossa, uau, muitas novidades, muita coisa legal. Jogando, eu percebi que esse jogo realmente trouxe um novo Splatoon pra gente. E a Splatoon? A Splatoon, o primeiro jogo é muito bom, o segundo jogo é muito bom, o terceiro ainda não mudou isso. Ainda é muito gostoso, mesmo se ele não tivesse tantas mudanças assim, ele ainda é bom e saber que ele vai ter updates, Splatfests e pessoas jogando já dá uma energia a mais. Eu acho que isso entra muito no ponto também de até que ponto uma sequência mudou o suficiente ou mudou bastante ou não. Porque, tipo, existem de fato sequências que mudam tão pouco ou quase nada que parece de fato o mesmo jogo ou um hack do primeiro jogo, um jogo anterior. E tem sequências que mudam bastante coisa que parece, tipo, dá um salto bem grande. Eu diria que o Splatoon 3 tá no meio termo disso. Eu não acho que ele tá, que ele mudou tanta coisa assim também pra dar um salto grande, mas também não acho que ele é tipo o Mario Bros. 2 japonês, que é basicamente o mesmo jogo mais difícil. Também. Eu acho que ele tem mudanças sim que dá pra notar, só que é uma mudança que mais quem joga vai notar, eu acho. Ele não reinventa a roda, mas a gente conhecendo Splatoon e conhecendo e tendo jogado o 1 e o 2 e vendo todas as diferenças de um para outro, a gente consegue perceber que é um terceiro jogo da série. Sim. E tipo, Se você nunca jogou o Splatoon, ele é um ótimo ponto de entrada. Então, tipo, você não vai notar, você vai só ver a novidade só. Que é muita coisa. Então, tipo, eu acho que o jogo tá numa situação boa, no geral. Mas eu entendo perfeitamente quem veja o jogo, jogou o 2 e acha que já tá satisfeito com dois, não acha que o 3 acrescentou seja o suficiente para mudar, para poder comprar. Eu acho válido, tipo, não tem, também não acho que tem nada de errado em ter essa visão. A gente tem Que o jogo não dá um salto tão grande assim quanto poderia dar. a gente tem um amigo, o Febs, que eu acho que ele fez a melhor coisa, que foi Ele esperou. não ter pego dois. Assim, se É for engraçado que pra... ele falava, tipo, não vou pegar porque vai sair o 3. Ele falava, mas o 3 não vai sair, então só lança um jogo por console. Acabou que lançou o 3 mesmo. Se for para jogar só uma das continuações, é porque ele jogou o primeiro. E aí, quando veio o 2, no lançamento do Switch, ele pensou, porra, esse saiu no lançamento. Vai ter um, talvez, lá mais pra frente na vida do console. Ele estava certo, no final de contas. É, eu fiquei surpreso. E assim, não ter comprado, não ter jogado dois, deve ter dado ainda mais valor pra compra do três, assim, porque ele vai sentir que esse jogo é um trilhão de vezes melhor que o um, no caso. Esse é uma continuação ainda maior. É isso, E acabou que deu certo pra caraca. O jogo tá fazendo um sucesso absurdo. Tipo, vendeu 5 vezes mais do que o 2, eu acho, só no Japão, 3. Tipo, caraca, fiquei surpreso. Eu não acho que. Eu não acho que eles precisavam fazer tantas mudanças assim, mas eu meio que esperava uma coisa assim. Não, pelo visto, realmente, o jeito que eles fizeram foi um jeito certo, porque a gente tá feliz e as pessoas estão comprando. E esse provavelmente vai ser um dos jogos, se não o jogo mais bem-sucedido da série. Mas pra mim também esse jogo revela uma hipocrisia da Nintendo. Porque ela é aquela empresa que, quando perguntava pro Miyamoto, cadê um F-Zero novo? Ele falava que não precisava fazer um F-Zero novo, porque, tipo, não tinha uma ideia nova que justificasse a existência de um F-Zero novo. Ou um exemplo de uma franquia menor, porque não precisa de uma ideia de gameplay que justifique. Aí ela lança um Splatoon 3 ou 2, que é um primeiro, que é mais do mesmo, tiver mais de uma sequência, o que não tem nada de errado. Sequências são isso, é mais do anterior, com mais novidades. Aí ela faz isso com algumas franquias, mas tem outras franquias que ela fala, ah, não, a gente precisa de uma ideia mirabolante pra lançar um jogo novo, tipo. Botando dessa forma, realmente. É, você precisa de uma ideia nova pra lançar um F-Zero novo, ou um Donkey Kong novo, sei lá, um Pikmin novo, alguma coisa do tipo, mas pra lançar um Mario Bros, New Super Mario Bros 4, ou um Splatoon 3, é só fazer mais do mesmo, tipo. Porque ela não sei, acho que ela poderia ser só honesta e falar que, tipo, ah, a gente não lança F-Zero novo porque não vende. Só isso. Splatoon vende, querendo ou É, não. totalmente. Ai, ai. E aí, você mencionou as coisas novas no gameplay. Você tem gostado do gameplay no. Ironic, não ironicamente, pra mim a melhor coisa que eles fizeram no Splatoon 3 é uma coisa bem besta de ter que comemorar, mas é que ela tornou muito mais fácil jogar com amigos. Ela finalmente botou a função de você juntar com os amigos e procurar uma partida. Coisa que no 2 era bem específico como funcionava. Você podia ir no modo ranqueado com 2 ou 4, não podia ir no Turf War. E agora você pode juntar a galera no lobby e procurar o modo que você quer jogar. Isso é uma pequena melhoria. Isso é uma coisa que todo jogo online tem há anos já, mas a Nintendo finalmente botou no 3. Isso pra mim é uma das melhores coisas que fizeram no 3. Tornar mais fácil jogar com amigos. Eu sei que é ruim comemorar isso, que é uma coisa que devia ser básica do 1 e do 2 já. Mas é a situação que a gente tá com a Nintendo, infelizmente. Mas. Eu fico feliz que eles conseguiram dar o braço a torcer assim para algumas dessas coisas que a gente reclamava há muito tempo. Ainda tem coisa que ainda falta algumas coisas, e o servidor ainda é meio chato de. Nossa, tá complicado, queda tá constante. Às vezes cai demais e é meio chato. Eu vejo Esse é minha. o maior defeito no momento. Eu vejo meu status nas últimas 50 partidas lá, e umas 6, 7 partidas das últimas 50 caíram, e aí dá como um empate. E é estranho porque eu não lembro do Splatoon 2 era ser complicado assim o lançamento, essas quedas todas. Talvez o 3 seja tanto jogador novo que tá difícil pra Nintendo aguentar. Mas aí ela tem que se preparar pra isso, porque o jogo é foco no online, a gente paga pelo online e não consegue jogar. É uma coisa bem grave. Pois é. Bem grave mesmo. Quando você tá jogando, até que geralmente dá pra jogar direitinho, quase não tem problema. Tirando pessoas que caem durante a partida e aí você. A partida. Ou a partida fecha ou você tem uma pessoa a menos na partida. A partir daí. A partir daí. É complicado. Mas o lobby é uma adição muito bem-vinda. Sim, não. As coisas, vamos falar das coisas boas que eles trouxeram, as mecânicas novas. O lobby, que você falou, uma coisa boa, de fato, poder ficar passando tempo lá pintando. Não, é porque uma das melhores coisas do Splatoon é a satisfação que dá jogar tinta no É, o cenário. gameplay do jogo é Eles. polida à perfeição, eu diria. Pois é. Mecanicamente. Nossa, desde o primeiro já. Sempre foi muito Esse é bom. o maior trunfo do jogo, que faz você conseguir passar, às vezes, por muito problema que o jogo tem nas partes de interface e online, porque o gameplay do jogo é bom demais. E uma coisa única que não tem no mercado. Pois é. O polimento sempre foi impressionante, assim. Sempre foi Só tirar muito tinta no gostoso. chão já é prazeroso. Não, e a forma como eles implementaram a mecânica, a tinta, e você vira Lula pra entrar na tinta, você recarrega tinta no nesse processo, você se esconde, você anda mais rápido. É muito elegante É essa um. palavra. Eu vi um post uma vez falando sobre como eles inventaram uma forma de misturar botão de recarregar, o botão de correr e o botão de abaixar em um só botão. E tem o botão de pular ainda. Não, pular ainda tem um botão separado pra isso. Ainda. Mas você pula melhor e mais rápido com isso, você tem desvios melhores. É muito bem feito essa parte, assim. E aí eles aproveitam disso. Eles deviam ter pensado isso desde a primeira vez, que é enquanto você está esperando a partida acontecer, você só fica lá atirando tinta num cenário lá. Inclusive, eles deviam inventar uma maneira de fazer você montar seu cenário lá pra você fazer o que quiser. Eu acho que essa é a única coisa que faltava, assim, você poder mudar de vez em quando as posições das caixinhas lá e dos alvos, porque para ter ainda mais variedade nisso, mas Eu isso acho que você só. podia também ter como interagir com o amiguinho, nem que seja um versozinho de brincadeira, de ficar brincando, de atirar. Isso seria uma grande melhoria já, tipo, você poder. Enquanto espera com o amigo procurar o lobby, você pode brincar de atirar um no outro e, de fato, ter uma partidinha ali de brincadeira. Talvez isso seja um pouco mais pesado para a É. internet, talvez. É a única Deve ser, né? Não sei qual é o critério. coisa que eu penso que pode ser um motivo, assim. Mas é muito legal ver o holograma lá do seu amigo. Uma coisa meio chapada 2D que tá lá na sua frente. E dá pra ver. E o polimento desse jogo, você consegue ver de onde tá vindo o tem uma linha de luz lá para que você vê de onde tá vindo o holograma que tá vindo de uma maquininha no teto. Isso é Eu pequenos acho que detalhes. Eu acho que o maior benefício que eles tiveram de fazer o Splatoon 3 reusar muita coisa do 2, talvez ser mais, menos um salto maior do que poderia ser, é que eles puderam ter tempo de polir à perfeição quase tudo que eles botaram no jogo. Tipo, o jogo é o Splatoon mais bem polido que tem no momento. Primeiro, o 2 saiu um pouco depois do primeiro, meio que parece foi um pouco corrido, porque ele quis lançar pro Switch, lançamento do Switch. Ainda mais porque eles foram pegos de surpresa pelo sucesso do primeiro Splatoon no Wii U. Eles quiseram lançar logo um pro Switch. E o 3 eles tiveram 5 anos desde então. Deve estar fazendo o jogo há um tempão. A pandemia deve ter atrasado o lançamento do jogo também. Aí eles ficaram polindo a perfeição. Polindo. O conteúdo que lançou o jogo é tá polido à perfeição. Tipo, cada detalhezinho pequeno, desde o gráfico da tinta, desde o som, tá tudo extremamente bem tunado, vou dizer. Só online que tá pecando mesmo. Tipo, a parte back-end dele lá. Tipo, Pois tá é, realmente ruim. quando você pega o jogo em si, ele tá excelente, mas é só o servidor que tá falhando, porque a Nintendo não Servidor e sabe. algumas decisões que ainda mantiveram, que ainda é duvidosa, tipo Sim, a rotação. rotação de fases que ainda rola, que você fica preso em só duas fases Fizeram uma durante pequena melhoria, 2 horas, 3 horas. pelo menos agora você tem dois modos ranqueados para escolher, isso já ajuda um pouquinho. E o Salmone agora tá aberto o tempo todo, mas ainda não precisava ter. Ah, e eles finalmente deixaram você pular a abertura das meninas falando lá, o que é muito grande, apesar de não parecer. Pra quem não sabe, no começo do jogo, quando você liga o jogo, tem lá o programa de TV no universo, e você que onde eles anunciam quais são as fases que estão disponíveis agora. E até então, no 1 e no 2, isso era impulável. Você não podia apertar um botão pra pular isso, pra parar de assistir. Isso era muito Você chato. perdia muito tempo. Você perdia o quê? Um minuto? E Splatoon é um jogo que você prezava pela, tipo, partidas rápidas. Você abre o jogo, quer jogar partidinhas aqui e volta, tipo, e isso atrapalhava pra caraca. É o tipo de coisa que parece pequena, mas que você, conforme você vai jogando, vai notando que é tipo uma coisa que incomoda pra caramba. E o pessoal já reclamava disso no primeiro jogo, a Nintendo demorou 2 jogos pra escutar. Que é a cara dela. Mas, bom, um passo de cada vez, né? Eles pelo menos fizeram essa mudança. E agora dá pra cair nas partidas de cara. As partidas, energia, alegria, eu amo. A trilha sonora, e que eu não A sonora desse posso jogo tá perfeita. deixar de mencionar, porque sempre foi muito bom. Mas agora tá. Nossa, eu acho que eles voltaram um pouquinho mais parecido com o estilo do primeiro. Que o primeiro era um pouco mais rock energético, assim. O 2 foi um pouco mais experimental em muitas coisas da música, apesar de ter rock ainda. Já o 3 voltou pra aquele rock pesadão no primeiro, no multiplayer, pelo menos. E tem dado muito certo, pra mim. Foi a escolha certa, porque dá uma energia muito grande pras partidas. Combina com o estilo do jogo também. É muito. É, pois é, ele se encaixa bem no que o jogo dá. Eu queria saber, sua opinião. Você sempre. Você. Em algum momento teve uma vergonha alheia, assim, do negócio que. Do vocal, que é um vocal do universo de Splatoon, onde eles têm uma voz meio Sim. bolinhas. Eu entendo o que você tá falando, sei o que você tá falando, as vozes do Meio pessoal, aquelas submarino. vocaloides, desde o primeiro nas músicas. Não, eu nunca achei vergonha alheia. Eu sempre achei isso, na verdade, um estilo bem legal, até porque eu não acho que eles fazem de uma maneira que fica vergonha alheia, como você disse. Eu não acho que fica dessa maneira. Tem como fazer isso ser um pouco vergonha alheia, dependendo de como é feito, mas eu acho que o Splatoon sempre fez de uma maneira bem estilosa e maneira, até vou dizer. Eu pergunto isso porque antes eu achava que eu iria sentir algo do tipo numa se tivesse se eu, se eu visse Eu algo consigo ver quem assim. consegue achar isso, mas eu não acho pessoalmente. Mas quando eu joguei o primeiro, eu já tipo, beleza, isso é o estilo deles, isso é como eles queriam fazer. Queriam e tem todo um processo. Eles fazem uma banda dentro do jogo, uma banda no universo do jogo, que toca a música e você, se você procurar, você pode ver que essa música são tocadas por essa banda. Essa daqui são por essa aqui. Elas têm até uma capa de disco e tudo mais. Isso tudo se encaixou muito bem, se encaixou no, na, na, no jogo, se encaixou na, na no, no estilo do jogo. Foi tão bem feito que eu acabei. Ah, eu amo tudo isso. Eu A carta adoro. branca eles tiveram de fazer o universo do zero, eles puderam fazer muita liberdade. E essa liberdade de poder criar bandas fictícias que os personagens do jogo, as Lulinhas, gostam de escutar, é bem interessante. Ele permite também ser liberdade de fazer as bandas do estilo que eles querem. Tanto que no 2 tem umas bandas com um estilo um pouco mais experimental, com violinos e um monte de coisa. Enquanto a do 3 e a do primeiro tem mais uma coisa rock pesado. Inclusive, tem até uma história de que a banda do 1 se desbandou e um vocalista da banda do 1 fez a banda do 3. É assim, é toda uma história por trás, é bem É, interessante. pois é, tem essas coisas. Baixista, não sei de quê. Eu descobri a partir do modo single player que ele tem as os pedacinhos de lore lá que é os pedacinhos de papel que tem um pouco da história do universo lá. E aí num deles ele fala sobre como a dona da loja, a pessoa que tá na loja, na verdade, porque ela não é dona, mas a pessoa que tá na loja de coisas para seu armário lá, que aliás é outra coisa que a gente pode falar. Que ela não é do. Que ela é a vocalista de uma das bandas. Inclusive, essa banda tá desde o primeiro Splatoon, e você tem Vai ser as Queen's Quest. imagens dela, e você vê que tá ela lá, a Harmony. Ela tá nas capas dos discos. E essa banda é minha banda favorita de Splatoon, As a Queen's Quad? Sherpship Ships. Ah, tá, 8-bit, sei qual é. É, aqui tem uns detalhes 8-bit nas músicas deles. É muito bom, é o meu favorito. As quatro músicas que eles têm até agora no, no, nos jogos são minhas favoritas. Ai, ai. É muito legal esse detalhe. E eu acho interessante como eu escutava a música do 3 e pensava, nossa, esse é o vocalista do primeiro. Ele voltou. Ah, não, e eu acho que eles chamam os mesmos cantores, porque É, é gravado isso. um detalhe legal é que eles são gravados, as músicas são gravadas por pessoas lá. Tem todo um processo eles escrevem o negócio em gibberish, em sons aleatórios, e aí a pessoa canta de acordo com isso, e aí eles botam um filtro na voz. Então, as vozes que você ouve para as Squid Sisters e para os personagens do 2 e agora para os personagens do 3, tudo vem de uma voz de uma pessoa real. É legal. Sim, uma voz de verdade. É uma voz de verdade que eles manipulam e fazem ser aquele estilo Squid, fora as coisas que eles criam por teclado mesmo. E fora que uma coisa muito legal do Splatoon é que eles têm instrumentos de verdade para quase tudo. Tipo, a bateria é uma bateria de verdade, a guitarra todo mundo é tocado, tipo, é gravado de verdade. Isso dá uma qualidade muito maior para a música também. E dá uma autenticidade também. Esse é um daqueles jogos que você vê como a Nintendo se importa assim com música dos jogos dela, porque eles realmente se empenharam para fazer Não soar pouparam gastos. como uma música de uma banda de verdade, como é que você ouviria no mundo. É claro que eles botam um efeito de voz no, nas pessoas, mas mesmo assim, E eu tá acho que isso dá uma perfeito. personalidade pro jogo tão grande. Na hora, a gente já te cativa, a gente conquista pelo estilo musical diferente, porque as pessoas podem não perceber, mas inconscientemente a música faz um papel muito importante na apresentação de um jogo. E isso pra mim é uma coisa que desde o primeiro jogo eu sempre elogiei muito Splatoon, de como ele é um jogo cheio de energia. É, Ele sim. passa muita energia, ele é um jogo bem novo, assim, uma vibe bem jovial dentro da Nintendo, que é uma empresa bem antiga, que tem muitas franquias velhas. Ele é uma coisa muito nova, muito fresca, muito. Ele tem uma energia de cara já que te cativa, sabe? Isso continua tendo no 3. É, eu na época No primeiro me cativou na hora com o jogo. Desde sempre eu também elogio isso, eu elogio essa, vou usar a mesma palavra, energia que o jogo tem. Não, essa área de novidade grande que ele tem, uma coisa que grita na tua cara, é interessante, sei lá. O primeiro jogo, inclusive, me animou muito numa época que eu tava meio desanimado com coisas da vida. E eu tenho muito carinho pela maneira como isso aí, eles ainda conseguem fazer isso. Eles ainda conseguem me deixar feliz. Tava jogando agora há pouco a Splatfest, a primeira Splatfest que rolou nesse jogo. E era ritmo de festa mesmo. Eu sempre gostei muito de Splatfest e voltei a gostar. Mesmo que os resultados sejam tendenciosos, assim. Ei, calma. No dois eles eram. No dois eu ainda tenho que ver mais Splatfests acontecendo, né? Nesse, no 3, mas no 2 ele tinha o problema que o mais votado, Perdia, não? 95% das vezes, era o que perdia. Dessa vez, o último mais votado, a última votação ganhou. Sim. Então. O da Splatfest teste lá também foi o mais votado que ganhou. Será que Então, inverteu agora? pode ser que tenha invertido. Mas vamos ver os próximos resultados para saber. Eu sempre achei Splatfest, eu gosto muito do conceito, me divirto bastante, mas eu nunca levei o resultado muito a sério porque eu não sei muito bem como é feito, então eu tô lá pela discussão bizarra que ela causa, normalmente. Não, não. Eu levo o resultado a sério. Eu levo pra ganhar as conchinhas, só. Até hoje eu não me. Não. Não consigo aceitar que no Splatfest de quem veio primeiro, a galinha ganhou do ovo. Duas vezes! Não. Pra quem não sabe, Splatfest é tipo, a gente escolhe. Tem dois times, nesse caso, o Splatoon 3 tem três times que a gente escolhe. Tem um final de semana especial que rola uma competição entre dois ou três, no caso agora três times. E aí cada pessoa escolhe o time que vai participar e joga batalhas que multiplayer que você ganha dá pontos pro seu time. Aí tem temas tipo colher versus garfo, como o Gugel falou, galinha versus ovo. Quem veio primeiro, galinha versus ovo. Tipo, qual você gosta mais, galinha versus ovo. E o último dessa Splatfest que a gente jogou agora foi tipo, o que você levaria pra uma ilha deserta? Equipamento. Comida ou diversão? E a gente escolheu o time de diversão, não é? Porque você queria escolher o time de diversão também. Não. A gente combinou de ir no mesmo time e eu, na minha convicção, dizia equipamento. Equipamento é a melhor coisa pra você levar pra uma ilha, porque com equipamento você vai ter muito mais chance de sobreviver. A comida acaba, você fica sem nada. E diversão é só pra. A única coisa que diversão alimenta é sua mente. Agora, equipamento, você pode. Não, e assim, eles não especificam que tipo de equipamento, porque pode ser desde uma pá e uma faca, É um como fogão. também uma barraca e um isqueiro para fazer Mas você tá com a fogueiras. mentalidade errada. Você, numa ilha deserta, você pode improvisar uma ferramenta, você pode improvisar comida, tudo tem lá. Você não pode improvisar diversão numa ilha deserta com Como você objetos não que estão de pode fora. improvisar diversão? Tá, você Você pode improvisar jogos, você pode improvisar maneira de se vestir, mas você pode levar pra uma ilha deserta. faz Como você vai criar um um. livro numa ilha deserta? Você tem uma praia numa ilha deserta. Você pode Tá, você fazer tem maneira castelinho de de se areia. Você divertir. pode brincar na água. Você pode pegar um coco e brincar de jogar um coco pra cima. Pode. O discurso de você pode criar instrumentos Você pode não levar um instrumento funciona musical para a porque ilha? você também pode criar diversão. Você pode criar diversão, mas é mais difícil você criar um livro lá, ou um DVD, ou um cinema, ou um suíte para você se divertir, do que é mais fácil você criar uma ferramenta para se virar na ilha ou achar comida lá, caçar um peixe, comer uma banana. Tá vendo? Tem... Eu acho Você pode improvisar uma espada, uma pá, uma coisa com gravetos e pedras e não sei o quê. Você não pode criar um suíte na ilha, ou você não pode criar um cinema para você ver um filme na ilha, você não pode criar um livro na ilha que você pode ler. Ai, Entende? ai. Você pode acrescentar ao que você já tem lá. Enquanto se você escolhe equipamento ou comida, você tá só pegando o que você já pode ter lá, você tá subtraindo. É, só queria deixar, lembrar que foi um instrumento que ganhou, então eu fui obrigado a ir no diversão com esses divertidoides aí, e o que eu fiz? Eu perdi, porque se eu tivesse ido no que eu realmente acreditava, eu ganharia. Tá bom, Ah, vidente. Tá bom, vidente. Sabia que ia ganhar o enfim. time de equipamento. Mas isso é uma Não, coisa que eu adoro na história. eu não tô falando que eu sabia quem ia ganhar, eu tô falando que se eu fosse no que eu queria. Ao Mas você invés jogava com a de. gente aí. Ah, mas eu teria. Enfim, Mas eu vou dizer que eu adoro essas Splatfest. Isso é a coisa mais legal das Splatfest do Splatoon, é que eles criam um tema tão besta, tipo, que faz as pessoas ficarem discutindo de maneira um pouco, tipo, séria, entre aspas, de maneira séria sobre algo que é besta, gente tipo. realmente discute. Tipo, garfo versus colher do Splatoon 2 ficou tipo, não, mas garfo você pode comer, mas colher é mais versátil, mas, não, mas com garfo Eu você. acho que garfo versus colher foi a Splatfest mais ridícula que a gente mais brigou. Foi engraçado. Inclusive, a gente fez um podcast uma vez com a ideia de Splatfest. A gente pegava uma coisa contra a outra e voltava. Foi muito divertido, Ah, inclusive. sim, foi. Mas... Ah, bom. Foi lá no 2017, 18, sabe? Ah, sim, Inclusive, a então Carol foi. participou, que eu lembro. Faz um tempo. Eu acho que foi um especial de um ano. Mas Mas nenhuma Splatfest vai conseguir superar a discussão profunda e intensa que causou a Splatfest Dinheiro versus Amor. Eu espero que eles consigam. Espero que eu estragam essa de volta no 3 com alguma coisa extra, ou eles façam uma coisa tão polêmica quanto. Polêmica entre aspas, né? Porque tipo, só causou discussões calorosas. E pergunto se as pessoas de 2018 ou 2017 que votaram uma coisa ou outra mudaram de opinião desde então. Vamos ver. algumas não. Mas esse é o legal do Splatfest. Quero ver que temas vão aprontar. Vai ter 2 anos de Splatfest no jogo ainda. Já prometeram 2 anos de suporte desse tipo de coisa. Vai ter até 2024, então. Temas. Todo mês, pelo menos, vai ter um tema pra gente brigar e jogar junto. Depois reclamar que pegou o time errado. Sim. E agora são 3 temas em vez de 2. Então eles podem, de uma certa forma, pode limitar um pouco eles, mas também pode ajudar eles em outras coisas. Então. Ah, eles podem até voltar com alguns temas antigos, mas adicionar uma coisa Garfo versus nova. colher versus faca. Tem uma coisa. Exato, perfeito. Tem alguns que eu acho que dá pra voltar. Inclusive, pode ter coisas patrocinadas, se a Nintendo quiser. Já fez isso antes com Sim. Transformers e Bob Esponja e Tartaruga Ninja. Vamos ver o que eles podem aprontar no 3. Sim, eles fizeram até algumas internos de coisas da Nintendo, sabe? Pokémon Pokémon versus Red, Red, Blue. Blue. Teve o Cogumelo dessa estrela que foi um bônus, acho que de pandemia, que eles botaram. Ah, ok. Eu lembrava de alguma coisa do Mario. É, pois é. E dá pra. Tem um monte de coisa em três. Da Nintendo. Pode ser. É, como falaram, sugeriram uma vez pra Zelda, por exemplo, Triforce, tipo, força, coragem, sabedoria. As Pronto. coisas de sabedoria. A verde, azul e vermelho, as cores já estão prontas. Peach, Daisy e Rosalina. Acho que a Rosalina ganharia essa aí na popularidade. É, Ou talvez. Peach, Daisy e Pauline. Não, Pauline não é princesa, Pauline já é muito Ela melhor foi que elas, todas democraticamente elas. escolhida. É. Calma, tem mais um que eu tinha pensado. Ah, sim, Fire Emblem Three Houses. Ah. As três casas, basicamente. Ó, várias Nintendo versus Sony versus Microsoft. escolhas. Essa daí eu não sei. Isso aí causaria um problema gigantesco. Alguém falou lá que é. Quem vai em Sony e Microsoft tem a conta apagada. Misteriosamente. Splatoon versus 2 versus 3. Dá até pra fazer as Squid Sisters contra Off the Hook contra Deep Cut, que são A nova banda. as bandas principais de cada jogo. Ó, dá pra fazer uma coisa. É legal, né? De criar uma banda nova pro 3. Pergunta se vão ser a coisa de Splatoon. Todo Splatoon vai ter uma banda nova. Isso é bacana. O Sim. principal, assim. E essa banda ter três pessoas e Sim, Big Man. Eu adoro Big Man. uma das pessoas não ser exatamente uma Ling, uma Octoling ou uma Inkling, é legal. Ele é bonitinho. Eu adoro ele. Só escolho o time dele. Até agora só no time dele. Mas eu gosto dos três. Os três Sim, eu também gostei dos três. são Todas fofos. as sisters eu gosto. Todos os personagens da banda principal dos três jogos eu gosto. Eu me pergunto se eles vão ter uma. Se eles vão ter uma. Amiibo, que nem as Eu Squid achei que tinha Sisters. anunciado já. Não, deles ainda não. Tinha do Salmonid lá da Sim, campanha, eu sim. acho. Tem três até agora. Só que. Sempre. Todas as vezes que teve. Splatoon 1 e Splatoon 2, ele teve primeiro os básicos, que era tipo Inkling com uma a Lulinha e mais uma terceira coisa, sei lá. E aí depois vinha o da banda. Aí eu acho que vai ser isso, vai ser uma vai agora vai ter esses normais e depois vai vir o da banda da banda é. Ai, ai. O que mais? Eu ia falar sobre a customização que eles. Além de você. Do personagem ser um pouquinho mais customizável, porque tem shorts e sobrancelhas que você pode trocar. Você também tem o seu nome lá, a tagzinha que aparece seu nome, você pode Ah, isso é trocar legal, hein? e botar umas Botar umas coisas badgezinhas. de coisas de Call of Duty assim, você pode customizar um pouquinho mais seu perfil online no jogo. Sim. E são coisas meio que, olha, eu posso botar isso que mostra que eu cheguei no nível 30 de tal coisa lá, sei lá. É o que eu consegui derrotar 100 inimigos de tal jeito. Eu passei da fase super difícil da campanha, o que eu gosto muito de Salmoran. Sim. Exato. Tem umas coisas legais assim. Adoro essa arma e Tem a customização do seu armário lá, que todo mundo tem um armário que você pode fazer, brincar Isso foi com uma coisa mais coisas. estranha que eles botaram, mas ao mesmo tempo tem muito a ver com o jogo e acabou se tornando um ótimo marketing pra eles, porque o pessoal cria cada coisa ali. Sim. O povo tá sendo criativo, né? Você pode customizar um armário que você quiser, com adesivo, deve ter mais de 500 coisas no jogo pra customizar o armário, sei lá, tem muita coisa. Tem bastante Aí você coisa. pode, com o pouco que você tem, tentar fazer alguma coisa legal no seu armário, uma artezinha, ou você bota tudo, se quiser atacar lá qualquer coisa, ou você tenta criar algum conceito. E um conceito mais usado ultimamente tem sido botar moais. É porque ele é uma das primeiras coisas que você pega no modo single player. E aí é o que as pessoas. Tipo, era uma das primeiras coisas que as pessoas tinham. Quando elas iam lá ver como é a edição do armário, era tipo, eu tenho isso. Deixa eu botar aqui. Pum. O negócio ocupa metade do armário. Mas tem uns conceitos criativos com os moais. Às vezes as pessoas botavam um moai com vendas e não sei o que, ou um moai, sei lá, tipo. Tava engraçado, sei que eu tava reparando umas coisas bem engraçadas. Sim, tem pessoas que botam o Moai beijando um bonequinho de pelúcia lá. Ai, Eu admito que eu não sou muito criativo pra decorar esse armário, então eu não consigo tirar proveito disso. Mas eu gosto de ficar vendo o armário dos outros, que tem umas coisas interessantes ali. eu geralmente boto coisa. Eu gosto disso. Esse daqui é bonitinho, vou Tipo, botar eu aqui uso essa nesse canto. arma. Por enquanto, tá assim. Eu vou pegando mais coisa pra aí eu começar a ver o que eu faço lá. É divertido, é uma adição legal. É bom você poder mostrar um pouco da sua personalidade no jogo. São pequenas coisas que você vai anotando que eu tô falando, que eu falei no início. Mostra o polimento do jogo. É meio que a fórmula do 1 e do 2, refinada ao máximo possível. No Sim. momento, pelo menos. É. Ah, e eles meio que fizeram um Season Pass lá, um Battle Pass no Splatoon, né? Pra muitas É. das coisas customizáveis você pode ganhar nisso. É um outro, uma outra nivelação lá, uma outra coisa de que você vai ganhando experiência e vai ganhando nível e vai desbloqueando coisas a partir disso. O que que você tá achando disso? Eu achei interessante. Isso, na verdade, mostra para mim uma coisa que eu acho engraçada, como o Splatoon, até desde o primeiro, em 2015, é um dos primeiros. Não dos primeiros, mas é um jogo. É a Nintendo fazendo um jogo serviço, mas sem usar as coisas do jogo serviço que tem hoje em dia. Tipo, ela não cobra nada extra, ela não tem nada. Um tier de Battle Pass você paga pra jogar cada 3 meses pra ter mais coisas, ela não tem nem microtransação. Mas ela tem todos os negócios de um jogo de serviço. Ela lança update constantemente com novidade, desde o primeiro jogo isso. Constantemente com novidade. Tem esse agora botaram esse novo sistema de Battle Pass, abre cosméticos e, não, novamente, não tem nenhuma cobrança extra por cima disso. Eu acho engraçado só, tipo, a Nintendo não ter aderido nessas coisas. Pior que eu acho que ela vai aderir algum dia. Só acho estranho. Eu gosto, tipo, é mais coisa pro jogo, mais conteúdo pro jogo. Tipo, se a gente não tá pagando nada extra por isso, tá ótimo. Eu não sei se eles estão pensando em fazer coisas exclusivas, né, nesse ponto, assim, tipo, se você ganhar, se chegar no nível 50 desse catálogo, ou 100, sei lá, se você chegar no nível mais alto desse catálogo, você desbloqueia tal coisa. Uma coisa que só você vai ter, quer dizer, só quem chega no nível máximo vai Ah, ter. acho que deve Nunca mais ter. vai aparecer. Porque eu não sei se esse item que tem nesse catálogo é uma coisa exclusiva, mas sei lá. Eu acho que vai ser exclusivo, sim. Tipo, acho que a ideia desse catálogo é talvez ser exclusivo. Ou tu pode aparecer na loja aleatoriamente depois, talvez. Mas eu acho que deve ser exclusivo, porque a ideia desse negócio é você abrir coisas exclusivas desse tipo. É, tipo, Battle Pass costuma ser isso. Tem coisa que só tá naquele passe e não vai ter mais. Até a Nintendo está falando, né? Tipo, não necessariamente implementa coisas da maneira que a indústria faz, então não sei. Sim. É isso, ela meio imprevisível nesse ponto. Exatamente. Ah, eu só queria dizer que o podcast que a gente fala sobre, que a gente faz Splatfests lá é o 50. Ah, É o número é bem 50, pra era frente. uma coisa especial, a gente fez uma coisa especial. Esse foi bem divertido. Foi. Bastante. A gente deveria fazer isso de novo. Nota mental, fazer isso de novo. Agora com três. Eu queria perguntar para você sobre os modos. Porque além do modo principal lá, que a gente conversou um Before. pouco, temos Ah, os tá. outros modos. Modo single player, o Salmon Run. Agora A gente tem pode o. falar do Salmon rapidinho, porque ele é mais curto também. Agora tem o minigame, Ah, é. o Esse eu não Table Turn. joguei. Eu não posso falar desse, eu não joguei ainda, mas parece divertido. Tá perdendo, ele é divertido. É só meu problema com o jogo de carta no geral, que eu nunca sou jogar, nunca sou muito bom, eu não tenho paciência pra ficar montando deck, mas eu vou testar depois. Eu tava jogando um pouco. Eu tenho jogado bastante, na verdade. Eu ainda não sei montar um deck efetivo, porque ele é muito. Você tem que sentir o que você tá fazendo lá na hora. Mas ele é bem legal. E parece que um dia eles vão implementar modo para jogar contra outras pessoas. Eu tenho muito medo disso, porque eu vou descobrir que eu não sou bom. Mas é aí que eu vou perceber. Ele é um modozinho extra, eu fiquei surpreso de ter botado ele, tipo, e parece ser bem pensado até, tipo, tem coisa nele até. Pois é. Tem até musiquinhas próprias. Eu acho que há espaço para botar mais musiquinha, porque chega um ponto Ah. que, ok, já ouvi bastante dessa música, já tô. Já. E ele dá recompensas boas pro multiplayer? Vale a pena jogar pra ganhar coisa no multiplayer ou não dá nada? Ele dá umas coisas, umas tagzinhas lá pro Dá dinheiro não? seu nome. não consigo lembrar de ter dado. Não, eu acho que ele dá mais coisa para o modo, para o Table Turf. Eu acho que quanto mais Ok. você joga nele, mais você. Eu tentaria explicar as regras aqui, mas eu acho que eu falharia miseravelmente, porque. Bom, cada carta tem um certo número de quadradinhos lá. Você tem um campo com quadradinhos, você usa uma carta. E as cartas são meio que jogadas ao mesmo tempo. Os dois jogam a mesma carta e aí ela se é estampada no tabuleiro. E aí no final quem tiver mais quadradinho ganha. Aí tem todas umas regras sobre. Estampar por cima do outro, e tem ataques especiais que você pode estampar onde a pessoa já pintou. Ele consegue. Ele fica bem complexo. Quanto maior a dificuldade que você vai jogando, mais complexo ele fica, você percebe. E, nossa, é horrível jogar com o computador porque eles sempre sabem a jogada que você vai fazer, sempre. Ah, Eles. eles sempre têm uma leitura, né? É. Trapaceia. Pois é. É tipo. Eu tento ser imprevisível, mas ele já. Ah, você vai jogar aqui. Então, toma, eu. Acabei com sua jogada. Se ferra. Mas é legal, é legal. Eu recomendo que você experimente um pouco. Ele te dá um deck. Um deck de inicial lá. Ele tem umas cartas que são meio estranhas de usar, mas ele já dá pra Não, eu jogar tô com cheio de ele. cartas, eu não. Eu ganhei muita carta já, só não Pois joguei é. contra. Sim, eu sei que você vai ganhando carta por conta própria no single player, no multiplayer, no catálogo. O catálogo te dá. E aí. Mas aí o deck inicial já serve um pouco, assim, pra aprender. Mas, Salmon Run. É, o Salmoran é um modo que eu esperava que tivesse mais novidade, vou ser sincero. Eu esperava que tivesse Ainda é meu mais coisa, modo mas ainda tem favorito. novidade. Foi que foi? Ainda é meu modo favorito. Ainda é meu favorito, totalmente. Ele é muito bom ainda. Tem novidade, tem bicho novo pra enfrentar, novas waves, tá. Mas eu admito que eu esperava que tivesse mais coisas. Mas ainda é maravilhoso de jogar. E inclusive eu acho que tá mais difícil ainda do que antes agora, o que deixa mais intenso ainda. Ele tá melhor ainda do que no 2, basicamente. Como tudo Sim. nos Splatoon 3. Eles adicionaram lá um negócio de tacar ovinho Que muda muita coisa. É um risco de recompensa. quando você pega um ovinho, você pode catapultar ele pra sua frente e isso tira um pouco da sua tinta, isso tem um preço, porque o preço de tinta dele é o mesmo que Bem de alto. jogar uma granada, que é bastante, então você pode. Corre o risco de ficar sem tinta, mas dá muito mais. Uma dinâmica a mais pro modo. E, inclusive, dos novos rounds lá, ele usa isso. Ele taca o quê? Uns 15 ovinhos em um só lugar e fala, agora leva Então pro. faça uma corrente de passar ovinho pro outro, basicamente. É bem legal, tipo. E eu sempre gostei muito de modos cooperativos em jogos de tiro. Não necessariamente um modo que você enfrenta os outros jogadores, é um modo que você joga com amigos pra enfrentar o CPU. De maneiras cada vez mais complicadas e mais difíceis. O Salmon é isso, e tá elevado de um nível maior ainda no 3. Então, tipo, vai render, botando mais ranks agora, você pode ir mais longe ainda. E o legal é que ele tem uma integração com o multiplayer. Então sempre, a cada, sei lá, 2 dias mais ou menos, muda a rotação de armas, muda a recompensa e você vai jogar. Porque você gosta do modo, e também porque você ganha coisa e vai te ajudar no jogo base também, no multiplayer. E agora tem uns destraváveis lá também que você pode Ah, é. comprar com um dinheiro que você ganha lá. E Customizar eu. mais o Salmon Run e tudo mais. Sim. Teve a grande adição que foi o chefões Exatamente. gigantes. O Rei Salmonid lá, o bicho Godzilla. Godzilla. No momento, parece que vai ter mais deles. Mas o único que a gente tem é o Kozuna, que é basicamente um Godzilão. Godzilla. Eu tô muito curioso para saber o que que vai ser, o que que vem. Ah, eu vou dizer depois. que esse bicho, ele, ao mesmo tempo que ele é assustador, ele é cômico. Ele tem um, eles conseguem equilibrar a bizarrice, a besteira que é Splatoon com uma coisa séria. Tipo, o bicho é tenso, pra ser um bicho grandão. Mas quando você vê aquele bicho, sua mão gigante, rugindo com umas correntes, é quase cômico aquilo. Tipo, você não consegue levar tão a sério assim. E esse resume Splatoon, muita coisa. É É uma coisa engraçado. muito legal, cheia de novidades, mas também ele tem um tom de não se levar a sério que é muito engraçado. E é difícil matar aquele bicho, é um desafio extra muito, Nossa, muito sim. legal. Eu ia falar uma coisa que você falou já, mas a dificuldade Samuel. do Salmon Run tá muito maior, parece, pelo menos. Eu não sei Sim. o que rola e sei lá, Parece que tá fica mais difícil mais difícil. rápido e tem muitos spawns de bicho ao mesmo tempo, os mapas estão mais fechados e com o negócio dos ovos podem ser tacados, aumentar a cota de ovos que você pode botar. Tá bem intenso. O tempo vai dizer se talvez seja intenso demais ou não, mas tá interessante no momento. Eu acho que uma coisa precisa acontecer é o Fly Fish, que precisa ser nerfado, que é Eu um. vi, eu vi. É, ué, esse bicho ele é. Ele precisa de um ajuste. Eu vi muita gente falando que o Salmoran precisa um pouco de ajuste, sim, no momento, mas eu não sei o que ele tenta fazer ou não. Ou pode ser só um pouco do choque inicial, que ele realmente é mais difícil que o do segundo. Não sei se ele vai balancear mais o modo ou não. O problema pra mim é que o Flyfish sempre foi Só que escroto. eles buffaram os mísseis dele. É. Então tá mais difícil ainda. Ele é difícil de matar, porque ele é praticamente indestrutível, tirando que você tem que jogar granada nele. Granada tem um preço muito alto Tem que de. esperar ele abrir ainda, é Tem que bizarro. esperar ele abrir. Ele não só é muito específico a maneira como ele tem que ser derrotado, como ele Perde também. muito tempo. E ele também tem um ataque muito forte. Então, Eu acho que é um bom ajuste que podia ser feito de cara assim, ajustar esse bicho mesmo. Essa é a Boa. primeira coisa que eu faria, assim. E aí eu veria o resto depois, porque é realmente a única coisa que me deixa mais. Que me dá mais a sensação de que, eu perdi porque o jogo foi injusto, O não porque RNG. eu. Não porque eu Que perdi. o jogo decidiu spawnar 3 Fly Fish enquanto tava tendo uma wave de outro bicho. É tipo, o que você pode fazer? Mas é Mas eu o. ainda acho que é o meu modo favorito, ainda acho que é muito divertido. Ele tem essa personalidade muito boa. A música, eu acho que podia ter uma música nova de principal, mas a música que tá lá ainda é boa. Tem algumas novas no eles especiais. E é um modo. É um take muito criativo e divertido do conceito de modo horda. E Sim. basicamente é isso que o Splatoon é, né? Tipo, o Splatoon, um jogo normal, é um take muito bom e criativo num jogo de tiro. Então, é. Eu gostaria de ver uma expansão maior sei lá, como é que eu posso dizer, meio que na história do Salmon Run, mas o que a gente teve E uma boa. agora, os personagens, os chefes extras e o chefe maior, e pode vir depois, isso eu já achei legal. Sim, e tem rumores no Datamind que vai vir mais novos modos pro Samurai, novas variações. Sim. E uma coisa que eu queria muito que tivesse era no modo Endless no Samurai, que você vai em wave até onde o seu time aguenta. Sim. Seria bem interessante. Ganha mais dinheiro conforme você vai É, avançando. tipo, se você aguentasse um time chegar na. Aí teria, tipo, os times fodões lá que chegariam no nível 100 de wave e a gente pararia na 4, porque a gente não é tão bom assim. Eu revi a Direct de Splatoon recentemente para dar uma olhada nas coisas que eu não percebi que viriam. E tem um modo do Salmon Run que ainda vem. Parece uma coisa meio tipo Splatfest, assim, que é um evento que acontece numa certa. De tempos em tempos. Que é um. Que O que eu entendi é que é o modo. O Salmon Run no nas fases normais. Nas fases que você vê no modo. Que isso? Multiplayer normal. Interessante. É. Pelo menos a imagem que apareceu lá parecia que era isso, que era um Salmon Run naquela fase no parque de diversão. É, eu tenho que ver como vai funcionar isso, porque. É, eu não... Curioso. É, pois é, eu também. Especialmente porque. Esse jogo parece ter muita coisa no pra ser lançado. Tipo, a Nintendo costuma fazer o 2, por exemplo, foi um jogo que teve muita coisa que lançaram depois. É quase outro jogo depois de um ano e meio, quando que ele saiu. E considerando que a Nintendo quer que o Splatoon 3 dure uns 2 anos aí, até 2024, deve ter muita coisa que já, ou já tá pronta, estão guardando pra lançar, ou estão fazendo ainda. Ah, eles deram. Já deram um teaser assim de. Ah, vem coisa aí, olha, vai vir essa fase, mais pra frente. Mas eles não falam quando. Eles não falaram quando ainda. Pelo É, não, a gente sabe menos. que a cada 3 meses vai ter um update grande. Então, em É, dezembro vai ter um monte de coisa. pelo menos o catálogo É. vai ter um update, eu acho que. E aí eles falaram alguma coisa sobre. Alguma coisa que. Ah, com o update do catálogo vai vir um update. Balanceamento também de coisas. Do jogo maior. Sim, eles falaram que, tipo, um update de dezembro vai balancear melhor alguns modos de Splatfest, por exemplo, era um exemplo. Deve vir mais, tipo, deve ser a cada 3 meses e vai ser um grande update que vão mudar coisas. Tipo, tanto de balanceamento quanto de modos extras, talvez. E mapas. É, e eu já tô Interessante, pelo menos empolgado dá pra uma isso. cadência. Oi? Eu já tô empolgado pra isso. Sim, dá uma É. cadência. É uma coisa que eu me pergunto, desde o Splatoon 1, esses jogos que a Nintendo faz, a Nintendo costuma fazer muito isso de lançar o jogo e depois lançar coisas extras pro jogo, tipo, jogos multiplayer, pelo menos. Eu me pergunto até que ponto ela guarda as coisas prontas, tipo, já tá pronto, tudo antes, já eles vão lançando aos poucos pra dar vida pro jogo, ou eles vão fazendo realmente quando depois o jogo lançou. Eu não tinha nunca saber isso, eu acho. Só fico curioso sobre isso. Pra mim, Splatoon é feito da maneira certa. Que Ele ela é. eles desenvolvem depois. Ele parece ser é que eles estão desenvolvendo conforme vão. Porque o tempo que demorou pra sair, pode ser também que eles tranquilamente tá tudo pronto já, eles vão só ajustando e vão lançando. É, com Pode certeza ser já também, a tem gente não coisa sabe. pronta. É, e quanto mais passar o tempo, mais coisa pronta vai ter. Mas Porque seria muito eficiente da parte deles terem tudo pronto já, só ajustando. Porque aí eles teriam tempo pra equipe poder fazer outro jogo já, nesse mesmo tempo. Mas eu acho que ela faz o jogo todo pronto e lança coisas a conta-gotas assim em outros jogos. Eu acho que Mario Tênis, Mario Golf, agora Tudo já tava pronto antes. meu chute é que já estava pronto. Eu É. posso estar enganado. É a É, a gente nunca vai sensação que saber. passa. Especialmente porque é só um personagem. E não é um personagem tipo Smash Bros. É um personagem. Smash a gente sabe que é feito depois, tá? Acho que É. Sakurai mesmo fala, então Sim. o Smash não tá pronto. Mario Kart também tá sendo feito depois. O chat falou que provavelmente já tem tudo pensado. Eu acho que pensado já deve estar. No. Eles devem estar lá com É, umas sim, coisinhas planejado. no, na parede lá, uns preguinhos de olha, a gente vai fazer isso, mas eu não creio que já tá tudo. É, provavelmente a equipe também que trabalha no pós-suporte é menor do que a equipe principal, então eles podem já planejando pré-planejamento de outro jogo já, se quiserem também. Assim como o 2 foi planejado e começou a ser pré-planejado durante o update do 1 já. Então é. E agora, já que a gente está falando de update, eu me pergunto, porque no Splatoon 1 e no 2, meio que na metade da vida deles, assim, eles tiveram um mega update, um update realmente maior que trouxe músicas novas e armas novas e sei lá o quê. É, de fato, no primeiro foi uns meses depois até, mas o primeiro também só teve update por 8 meses, eu acho, não foi muita coisa não. O 2, de fato, depois teve o modo Clan Blitz e modo novas bandas, né? Você acha que o 3 vai ter novas bandas também? É isso que eu imagino que sim. Eu acho que vai ser, sabe quando? Quando tiver o DLC pago. Pode ser. Eu acho que ano que vem só que vai ter esse update com mais coisas, assim. É, eu acho que deve ter, sim, novas bandas. E isso, ao mesmo tempo, me deixa empolgado, ao mesmo tempo, me deixa um pouco preocupado. Porque, por exemplo, pra mim, no 2, eu gosto muito mais das músicas do jogo base do que das músicas que vieram de update depois. E aí, quando saiu, chegou a música de update, eu tocava muito mais a música do update. Então eu ficava meio tipo, poxa, eu quero ver a música do jogo base de novo. Isso seria facilmente resolvido com uma opção de My Music no Splatoon. É. Então eu acho que vai ter, sim, bandas novas no 3. E eu espero que elas sejam tão boas quanto as bandas já tá no jogo base, porque elas são muito boas. Eu só quero os Sherp Chips de volta, o resto tanto faz. Não, mas não, eu. Depende, sei lá. Depende de como eles fizerem. As músicas que vieram depois no Splatoon 1 eram Eram boas, bem eu gostei boas. até. Sim. No 2 eu achei que começou a ficar mais coisa. A banda mais céltica lá com os violinos, até que achei legal. Mas depois veio umas bandas que eu acho que não. Sei lá, não lembro das músicas muito. Nem lembro da música direito, mas. Então, não sei. É porque eu realmente gostei muito do trailer de voltarem pro estilo rockzão do Doom. Acho que combina muito com o jogo, então não sei o que eles vão fazer. Mas eu espero que tenha. Melhor ter do que não ter nenhuma música nova. Sempre sou a favor de músicas novas. Sim. E bem, acho que a única coisa que falta nas minhas anotações aqui é falar sobre single player. Sim, single Go player eu player. tenho. É o. Eu não sei. Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu tenho reações meio misturadas com single player. Eu ainda acho que o potencial de Platão é muito maior do que isso. Sim. Mas eu. Olha, Vai. em questão de gameplay, eu acho que tá muito bom o modo. Ele O gameplay de serve Platão já é bom. um pouco assim como os outros dois jogos, ele serve um pouco como tutorial para quem não conhece, para conhecer melhor, para entender melhor como funciona as coisas do jogo. E ele também funciona como, mais pra frente, ele funciona como desafio para quem já conhece. Ele chega num. Ele é uma boa. Um bom equilíbrio disso. Um bom equilíbrio de. Do que. De fácil o suficiente para uma pessoa que tá conhecendo agora e difícil o suficiente para ser desafiador. Os chefes ainda são. Uma das melhores partes. Gostei demais de alguns deles, inclusive tem um específico que é uma referência que eu nunca esperaria ver em Splatoon ou em qualquer jogo da Nintendo. Ah, é? É, uma referência a Mario Sunshine. Você não percebeu? Ah, tá, o da fase. Ah, tá, o da missão do hotel, sei, sei. Ah, ok. Eu pensei na mesma coisa, só que por um lado eu fiquei, porra, de novo isso. Eu odiava aquela missão do Mario Sunshine. Não, mas da maneira como esse efeito é diferente, né? Mas tem que matar o bichinho, mesma coisa. Tá, mas. Ah, eu. Não, você não gostou? Não acredito. Eu admito que o chefe desse jogo, não, nenhum deles eu achei tão bom assim. Não achei ruim, mas nenhum deles me achei. Acho que os chefes do 1 e 2 eram mais criativos. Senti isso, pelo menos. Que. Nossa, tá aí, um ponto de Até o discordância. chefe final, que é legal pelo espetáculo, em termos de gameplay, eu achei meio. Não, o chefe final, eu não gostei tanto assim. Eu Até porque tem chefe do 3, tipo, o primeiro chefe do 3é basicamente de novo aquele cubo do 1 e do 2, eu fico, de novo esse bicho. Então. Ah, não, mas ele tem as enguias. Ah. É, a Enfim. campanha do 3, ela percebi que ela é meio que um meio termo entre a campanha do base do 2 e do 1 e o Octo Expansion. Sim, Ela mistura um pouco as duas eles coisas. misturam, é. Porque o Octo Expansion era cheio de missãozinha bem, às vezes bem pra lá, tipo, uma missão bem puzzle, bem gimmick, enquanto a campanha do jogo base era aquelas fases tradicionais de Mario de ponto A, ponto B, ponto C, enfim. Um pouco mais longas. O jogo 3 mistura um pouco. Tem umas fases assim e tem umas fases com desafios estilo Octo Expansion. Eu gostei, eu achei que ficou melhor do que o Octo Expansion, até porque eu acho que as missões mais desafios não são tão irritantes quanto as missões do Octo Expansion. Eu gostei do que fizeram. Aliás, eu Mas ainda acho gostei. que o jogo brilha mais nas fases mais longas. Eu gostei muito das fases. Quanto mais maluca a fase, mais eu gostei. A fase do labirinto é Essa uma fase é boa. que me marcou, assim, que eu Essa é a casa que eu achei mais lembro. muito legal. Eu gostei dessa também. E tem uma fase que eles fizeram uma coisa muito legal, que é tipo, ele fala pra você fazer uma coisa, aí você faz. E aí depois ele mostra que você fez. que o que você fez é uma coisa maior depois. Ah, sim, sei o que eu tô falando. É, Eu achei também que a essa foi muito campanha é legal. bem difícil, tipo, eu acho que ela é mais difícil que a do 1 e do 2, até, tipo, de cara, assim, tem muita missão difícil de ficar não pouparam, tipo, ela é bem desafiadora mesmo, tem missões bem complicadinhas. Lá pro Igual no primeiro mundo, final. até. Lá pro final eles te quebram um pouco. Eu gostei da campanha, mas ainda acho que Splatoon tinha que ir pra... Eu ainda acho que falta um espírito de aventura, né, nas campanhas de Splatoon. Ah, eu ia comentar. É, isso sim. Mas eu ia comentar que eu gosto do fator gameplay, mas Não, o gameplay é bom. o fator história, assim, ainda tem alguma coisa, ainda Não é nem. falta. Não é mapa Não. da história. Eles têm até uma história interessante, só que é muito desconexo de como as fases funcionam, eu diria. Não. Tem isso, tem tipo, a forma como você é atacado em blocos flutuantes, isso é conceitualmente é interessante, mas É ele muito abstrato, eu acho. mas acaba sendo abstrato demais. Parece umas fases montadas, tipo, tem cara de fase, tipo, enquanto o maior mérito de um jogo é você conseguir fazer pessoas meio que tá explorando um lugar e a fase tá meio que embutida nisso. É, A pessoa nem sim. percebe às vezes. E Eu acho que o potencial de Splatoon é pra ser uma coisa, tipo, imagina arenas no nível de Metal Gear, assim, que você tem várias maneiras de passar por um objetivo e implementa essas mecânicas do que tem nas fases de maneira natural nessas arenas, nesse mundo, assim, com um contexto maior. Aí você meio que explora, você meio que faz parte mais linear, mas tudo dentro de um contexto, não essas coisas meio flutuando que parece claramente videogame, vou dizer assim. Não que seja ruim, mas eu quis dizer esse termo só. Sim. Falta. É, não dá aquela sensação de aventura, de que você tá num mundo assim. Sim, botou bem, colocou bem a ideia. E Tipo, acho que. eu. É porque é, o mundo de Splatoon é tão potencial, tem um potencial tão grande pra poder fazer uma coisa assim, de você explorar o mais do que tem por trás, assim. Eu acho legal, que seria legal. Sabe o que é o mais triste? O primeiro trailer do jogo e o começo desse jogo, pra falar a verdade, também é mais ou menos como eu achava que seria, assim, porque você começa num cenário que parece parte de um local, assim. E aquela parte da Torre Eiffel lá. E não é que a gente peque aqui o Splatoon virou open world, mas eu acho que você pode fazer um pouco mais de contexto. Tem como você fazer as fases com level design criativo dentro de uma arena de uma coisa que tem mais contexto e parece mais orgânico, vou dizer assim. Tem até uns momentos umas missões, Mais eles sandbox, vou dizer assim. têm um pouco mais de sensação de ser um local. As últimas fases, as últimas missões desse modo e do até do um pouco em num um, é, numa um tamanho menor em um pouco menos o Octo Expansion, ele tem nas últimas fases, né? Últimas mesmo. Tipo, já está terminando o jogo, ele fica Tem um pouco mais de contexto. naquele momento Mega Man, ele tem um pouco mais de contexto, ele já está um pouco mais implementado no mundo que você está explorando. E essas missões para mim são as mais legais, assim. A parte mais que eu acho mais interessante. Eu acho que, e se você parar pra pensar, o jogo já faz isso no multiplayer. No multiplayer, as arenas têm um contexto todo. Eu acho legal. Você olha, por exemplo, tem a fase nova lá, que é uma feira. Você tá numa, meio de num portozinho, tem uma feira, tem um monte de coisa que tá no fundo. Ele já tem isso lá pronto. É só fazer isso de uma maneira um pouco melhor no single player. Implementar isso no single player. Tipo, não é pegar o mapa do multiplayer e jogar no single player, mas esse tipo de coisa. O Entendo. multiplayer não são lá blocos flutuando no ar, com cara de sem contexto. Cada mapa do multiplayer é um local no mundo de Splatoon. E é engraçado porque eles se esforçam tanto para fazer para fazer um mundo, um universo que parece tão vivo, assim, tá? Tipo, tudo é explicado, tudo tem um motivo para estar lá. E aí quando você vai jogar o modo single player, ok, blocos flutuando Bloco flutuando muito no sem contexto. infinito. Tem um pouco mais de contexto no 3, um pouquinho de nada por causa da temática geral, mas ainda assim é a mesma coisa. E é esquisito isso. E eu acho que é mais, eu acho que provavelmente é mais questão de foco do que outra coisa. Deve focar realmente mais no multiplayer, não tem uma equipe tão grande pro single player. Então eles não. Talvez não. não seja uma prioridade para eles ainda. Mas o que eu tava falando é realmente. O que eu tava falando sobre a história é porque, por mais que eles tenham isso de explicar as coisas lá, parece que a história do jogo, ela meio que. Em paralelo? Que. Não, ela meio que só. Acontece e acabou. E pronto, é isso. Pronto, tudo terminou, valeu, e tchau. Não, não tem muito além do que. Tipo. Não parece que seus atos têm consequências. Eu acho que essa é a coisa que. A forma que eu posso falar isso. Que quando você termina o jogo, você sai do modo single player e é A única coisa isso. que muda é sempre aquele peixe, só isso. É isso, acabou. Pronto. No 2 Terminou. você pode salvar do mundo de uma arma que ia destruir tudo, mas ninguém sabia disso, ninguém mudou nada, porque não aconteceu nada. Eu não sei, eu sinto que não tem uma conclusão assim satisfatória, tipo, só acaba. A história acabou o modo. Valeu por ter jogado. É, eu sinto que eles gastam mais tempo no espetáculo do normalmente do chefe final. O espetáculo do chefe final é legal, mas é só isso. Ele termina aí. E tipo, esse chefe final, por exemplo, ele tem uma grande. Ele devia ter um impacto muito maior do fato dele ser o chefe final do que ele tem. Ele tipo, é revelado, ah, eu. Sou eu. E eu cantei essa bola várias vezes. Sou eu o chefe. E aí. É isso, só isso. Você. Ok, beleza. Derrotei. E tudo tá Não bem agora. conseguiram, não sei como, mas eu não consegui superar a sequência final do primeiro jogo. Apesar de que a Doctor Expansion é muito boa Ah, também. do Octo Expansion é muito bom. É muito boa. E mesmo o chefe final não sendo lá. Mais um minigame do que um chefe. É, exato. É Ele muito legal o ainda. Ele contexto de ainda. tudo. Pois é, ele ainda E a música. é empolgação lá quando você tá fazendo. Então, A tanto música faz. torna aquele final 80% maravilhoso. Mas o Além primeiro jogo disso, ainda é. ainda tem o chefe secreto do Octo Expansion, que é um dos maiores desafios Ah, é tipo um do botzinho jogo. mega ultra hard. É. Nossa. Exato. É, no final a campanha foi boa, eu gostei, não foi ruim, me diverti. Sim. Mas eu ainda acho. Eu esperava, eu queria que Splatoon desse o próximo salto na campanha. Acho que tem potencial para ser muito mais do que só isso, Sim, eu acho. acho que a palavra-chave é potencial. O que eles têm de gameplay e universo pode ser algo muito, muito mais criativo, mais ambicioso e bem mais legal do que já é. Sim. É, na questão, eu consegui no primeiro jogo, eu consigo entender que eles nem achavam que o jogo fez sucesso, talvez. Eles focaram no multiplayer e o multi-single player foi quase um bônus. Eles até falavam que consideravam o single player meio que o lado B de um disco. Tipo, você foca o lado A, mas o lado B era tipo um bônus pra todo mundo. E agora que o jogo cresceu, acho que eles podiam, talvez, sair um pouco desse formato do primeiro jogo e tentar algo diferente e mais ambicioso, vou dizer. Que atinge o potencial da série. Eu Imagina gostei, o eu hubzinho de gostei. Mario Odyssey, sei lá. Eu gostei de como eles trouxeram de novo o formato da Quick Expansion, porque esse formato é bem bom. Mas aí eu fico me perguntando se o DLC vai ser a mesma coisa ou se eles vão tentar fazer uma coisa diferente. Que nem o Octo Expansion foi. Foi uma coisa. É, será que vai ser só um level pack? Ou vai ter realmente uma mudança grande? Não sei. Vamos esperar para ver se nossos pedidos serão atendidos. Mas é, eu acho que tá na hora de fazer um Splatoon campanha ser mais sandbox. Não necessariamente de um collectathon, mas ter um pouco mais de contexto Uma e coisa variedade orgânica. mais GoldenEye, sei lá. É, bom exemplo, GoldenEye, Mas, você, tipo, isso não impediria deles terem as mecânicas criativas que eles têm, só teria mais integrado numa coisa mais ambiciosa, mais potencial maior. Ou até mais Call of Duty lá. É. Não, prefiro, gostei Agente mais do GoldenEye. 3, derrube aquele helicóptero! Ai, ai. É, mas aí vai exigir realmente uma repensada em tudo, vai dar um trabalho, vai ter que fazer um monte de coisa e provavelmente vai ser uma coisa pro Splatoon 4, provavelmente. Sim. Mas eu espero que o Splatoon 4 sair não seja novamente blocos flutuantes com level design bom, mas só blocos flutuantes. Mas também a gente... É meio difícil cobrar muito, porque, como você disse, esse é o lado foco B do nesse. negócio. O foco não é esse, o foco é o multiplayer. O multiplayer Eu tá. prefiro que eles continuem focando no É, multiplayer. exato. Se for pra escolher um ou outro, continua focando no multiplayer. Se você fazer o single player ficar bom, vai ser em custo do multiplayer, talvez perder alguma coisa legal, então não. Pode deixar o single player com os bloquinhos, não ligo. Se for possível fazer os dois, ótimo. Ai, ai. Ah, sim, a Activision consegue fazer uma campanha bombástica no Call of Duty e o multiplayer é muito legal, porque a Nintendo, que também tem bilhões de dinheiro, não pode fazer se quiser. Fica aí a pergunta. Mas o jogo é bom, eu tô feliz. É o melhor de Platão pra mim. Eu acho que é isso. Pode não ser tão chocante quanto os outros, mas é melhor. Não, ele vai ficando melhor a cada jogo. O primeiro ainda foi uma surpresa muito agradável, mas esse mantém a mesma aura de Splatoon, e isso é importante. E você parou pra pensar que Splatoon quase não foi uma IP nova, quase foi um jogo do Mario? Graças a Pois Deus não é, foi. pois é. E olha, eu fico muito feliz de ver uma IP nova, com muita criativa e da Nintendo dando certo pra caraca, fazendo um sucesso absurdo. Porque o jogo é muito bom, velho. Eu De todos os lembro. defeitos da Nintendo que existe, o jogo em si é muito bom ainda. Eu lembro que an muitos anos atrás eu pensava na ideia de Mario Paintball. Seria uma maneira de fazer jogo de tiro que não fosse. Não fosse. Não fosse violento demais pra Nintendo. E daria pra encaixar isso. O blooper virava Lula, enfim, era fácil fazer esse jogo virar o jogo do Mario. Mas não foi. Ainda Não bem, foi, pra e falar a verdade. por sorte, porque muita coisa em jogo, tipo, um jogo virar um hit tem muita sorte também, tipo, não é só, tipo, claro que tem um esforço absurdo dos caras, mas se o jogo vai ser um hit ou não, ninguém sabe, até o jogo sair. E o Splatoon foi o hit, e eu fico feliz de ver o IP nova da Nintendo tendo tanta importância quanto Mario, Zelda e Pokémon, e é uma IP nova de 2015 que lançou no Wii. Exato. E no Japão já é maior que muita franquia antiga da Nintendo. É maior que Zelda no Japão, por exemplo. É um jogo bom, é uma série boa. É um E a jogo gente muito vai continuar divertido. jogando pelos próximos anos. Esse jogo. Você mesmo falou esses dias que gostar de Splatoon, jogar Splatoon é o resumo perfeito do que é gostar da Nintendo, porque o jogo é maravilhoso, mas tem várias coisinhas pequenas que a Nintendo faz que poderia deixar a experiência melhor, mas não deixa, coisas que a Nintendo é atrasada ainda. Ou seja, resumindo, a Nintendo. Uma empresa que faz jogos muito bons, mas também Mas tem coisas umas que tá no passado ainda. escovas. Eu amo, mas não vou passar pano. Exatamente. Uau! Isso. Uau! Ok, é isso. No final das contas, se você nunca jogou. O que eu falaria é: se você nunca jogou Splatoon e tá interessado, o 3 é o melhor ponto de partida, sem dúvida alguma. Não tem nenhum problema você começar com o 3. Você vai ter a experiência completa lá, maravilhosa, da melhor forma possível. Eu vou falar. Eu acho que se você jogou um, não gostou, jogou dois, não gostou, eu não. Pode ser que você não goste do três também. É, não vai mudar, eu acho, sua opinião. Não sei se ele tá tão melhor que vai mudar opiniões, mas. Ah, sei lá. Se você nunca jogou e tá interessado, ponto de partida é esse, tá todo mundo jogando, vai ter um update pro longo prazo e é o jogo mais refinado, é o Splatoon mais bem polido e refinado de todos os dois. Os três. Fica a seu critério. É. Mas é. Pegue o jogo e jogue com a gente. Deixa Inclusive, assim que pra lá. acabar esse podcast, eu vou jogar. Ah, sim. É isso, tipo, é bem simples. Se o jogo me faz. Se eu tô jogando um jogo que ele sempre faz ficar com a sensação de eu quero jogar mais um pouco, eu quero jogar mais uma, ele tem uma qualidade muito boa nele. É isso. Se eu não consigo parar de jogar tipo, de maneira saudável, se você sempre quer jogar mais um pouquinho, mais um, não sei o quê, é porque o jogo tá fazendo o dever dele, tá me divertindo de uma maneira muito boa. Meu horário de live atualmente, lá no twitch.tv, barbecue, tá sendo terminar as 10 horas. E já foi, desde que o jogo lançou, já teve um número maior do que eu gostaria de admitir de vezes que eu cheguei, tipo, lá, 10 horas, vou parar depois dessa. E aí a gente chegou num ponto lá que eu pensei, tá, dá pra ir mais uma partida, tá? Só mais uma. Sim. E no final, videogame é isso. Você joga pra se divertir. Se você tá se divertindo a ponto de querer jogar mais uma, é porque o jogo tá cumprindo um dever de te manter preso. Só mantenha de maneira saudável, isso que é importante. Splatoon tá sendo a experiência videogame da atualidade, assim, pra mim. Por isso, é por jogos como Splatoon que eu comecei a jogar videogames lá atrás, quando Uau. era menino. E Splatoon hoje. é muito. É um jogo muito cheio de personalidade. Pois é. E com gameplay muito bom. Então nota Nota. 3. Eu não 3 pro gostei. jogo? Eu estou decepcionado. Ó. 3 de 3. Eu daria 7 pra campanha e 9 pro multiplayer. Então 8? 8,5, vou Ah. dar 8,5. Porque eu acho que merece um pouquinho mais que 8. É o. Eu só não dou 10 pro multiplayer por causa da rotação existente ainda, por causa que a Nintendo tá com servidor de batata. Ah. Pra mim é um jogo 8, 9 que no meu coração é um 10. Eu não consigo. Se for pensar só do ponto de vista de gameplay, ele é um 10. Só do ponto de vista de como eu me sinto jogando, é um 10. É. É isso, é isso. Ponto de vista de universo, de trilha sonora, de toda a personalidade que ele tem, todo o gameplay maravilhoso, ele é um 10. Só que tem umas coisinhas que tiram uns pontinhos que. Coisas técnicas que tiram pontos. Quando eu tô jogando, eu penso, isso não é um 10, por causa disso. Mas quando eu tô naquele estado de tá pintando, se divertindo, é um 10, né? Não é quando eu tô jogando, né? Quando eu tô esperando uma partida entre uma partida e outra, É. quando uma partida cai. Ou quando você quer cancelar o matchmaking, não pode. Coisas Ou quando assim. sempre que um amigo cai, é uma droga pra voltar todo mundo junto. Enfim, essas coisas pequenas. Coisas assim me fazem, ok. Mas quando eu tô lá jogando, ah, meu Deus, ah, tinta, joga tinta nele, ah, sei lá o quê, aí é. 10. Dez. É, eu for dar uma nota geral pro jogo, eu daria um 9. Assim. Concordo. Esse provavelmente é um dos meus jogos favoritos do ano. Vamos ver no final do ano. Ainda tem muito ano Ele tá pra concorrendo. vir. Ele tá me fazendo considerar tirar o gosto da Domingo, olha só. Então é pensar até lá. Pensar até lá. Ai, Como eu ai. falei mais É no isso início do aí. podcast, eu não sabia que precisava de Splatoon 3, olha aí. Não, eu achava que eu precisava dele agora e eu precisava. Todos nós. Ou, eu queria fazer uma pergunta que não tem muito a ver com jogos, mas é porque isso foi tipo breaking news aqui, urgente, acabou de sair a notícia. O que você acha do Hugh Jackman voltando como Wolverine pro filme do Deadpool? Eu gosto do Hugh Jackman como Wolverine, então eu acho bom. Pena que a gente vai ter o dublador dele, mas fora isso, Ah, é verdade. Ah, o David. não vai ter aquele dublador ótimo. Mas tipo, eu fiquei um pouco surpreso, porque acho que desde que ele tinha sumido, né? Ah, ele tá fazendo musicais, ele tá fazendo coisas. E voltar no Deadpool ainda, o que que vai sair disso? Esse era o. Esse era a coisa que era. Que era destinado a acontecer. Uma hora isso tinha que acontecer. Não dava pra. E eu sei que o Wolverine teve a despedida dele lá no. No filme. No Logan. Tinha que ter uma coisa com Deadpool e Wolverine, especialmente porque Ryan Reynolds e Hugh Jackman são dois mega amigos. Só que, nossa, tá longe. Eu Tá longe. lembro que eu vi a data agora há pouco e falei, pera, a data é essa mesmo? Achei que era ano que vem, mas não é É daqui a 24, 2024. né? 2 anos depois. A gente nem deve ter filmado o filme ainda. Eles devem ter confirmado que isso aconteceria e pronto. E aí o Ryan Reynolds. que é um mestre do marketing. Esse cara é incrível. Ele foi fez um videozinho lá pra anunciar isso e agora pronto, tá aí. Deadpool com Wolverine. Eu tô. Ao mesmo tempo é meio. Ah, tá, eles vão ficar mais um filme focados nessa ideia de. Na nostalgia, basicamente. Mas também, porra, isso é perfeito. Faz isso mesmo. Eu fui feliz porque Deadpool 3, eu gostei muito do Deadpool 2 e eu, pra pensar, já faz muito tempo que ele saiu, né? Fiquei surpreso de demorar tanto pra sair o 3 assim. E eu acho que não vai. A Disney não vai vetar o que Deadpool é, não, né? Então. Não, acho que não. Então acho que vai ser bem interessante. É, eu tô empolgado. Independente do Wolverine tá ou não, eu estaria empolgado do Deadpool 3 já. Com ele tando, vai tipo, ok, o que que vai sair disso? Imagina a seriedade do Wolverine, do que ele é, como ele é sério nos filmes, com a palhaçada da Deadpool. Será É. interessante. Eu não sei, eu acho que é uma maneira. Deve ser uma maneira muito, muito legal de introduzir o Deadpool ao MCU é trazer o Wolverine junto. Wolverine do Hugh Jackman. E o que eles vão fazer sobre universos paralelos e sei lá o quê? Será que eles vão mexer nisso? Dúvidas, dúvidas. Vai dar falta muito pra sair agora. Então, nem vamos pensar nisso. Mas ó, eu Quando recomendo. sair, o filme ainda vai ter tanto poder de Platão 3 ainda. Sim. Verdade. Eu recomendo que você siga o Ryan Reynolds, porque ele. Tudo que ele faz, seja o gin, ou seja, qual bebida que é dele. Ele tem uma bebida, eu acho que é um gin, e ele faz propaganda disso, os filmes dele, ele tem um time de futebol, tudo que ele faz, ele faz uma coisa engraçadinha, um videozinho engraçadinho no. No, nas redes sociais dele, que você nem precisa pagar para fazer. Você nem precisa fazer trailer pro filme dele, porque ele já faz um videozinho engraçadinho e isso já vende seu filme. Coisas assim, ele é muito bom. Ok. Temos um fã do Iron Man aqui. Ah, eu admiro muito o trabalho que ele faz. E ele não parece ser uma pessoa ruim. vamos continuar nesse. Parece. É bom ficar nisso, porque a gente não sabe nunca das coisas, né? Então ele parece uma pessoa boa mesmo. Eu Sim, gosto sim. do. Eu gosto dele também. Gosto do filme dele também. No momento, não tenho nada. Não tem nada que diga o contrário dele ser uma pessoa ruim, então. Eu vou aceitar isso, esse momento. Vamos para os comentários. Acertei na mosca a maneira de falar. Sem precisar de um segundo take, sabe? Saiu perfeitamente. Comentando comentários. O episódio passado, que a gente falou sobre a Direct, eu perguntei qual foi o anúncio favorito, né, nesses anúncios e trailers que a gente comentou no podcast, e tivemos um comentário dizendo que Tears of the Kingdom foi o anúncio favorito do Felipe. Obrigado, Felipe! Tendencioso. Lá no Spotify, você pode comentar coisas no Spotify, porque temos uma pergunta da semana. Qual vai ser a pergunta da semana, Luan? Que você vai ver o meio deserta? Não, já foi isso. Inclusive, o instrumento de sobrevivência venceu com dois votos, 100% dos Tá votos. bom, tá bom. Enfim, pensa aí o que você quiser. A gente volta alguma coisa aí. Tivemos uma pergunta que é o Felipe, mais uma vez o Felipe, no Twitter, perguntou, falou que a revista Rolling Stone fez um top 100 de séries. Quais vocês já assistiram e o que estaria no top 5 BR de vocês? Vixe, Vixe, série esqueci da. brasileira? Isso aqui Grande dá pra fazer um família. episódio só sobre isso, se quiser. É, sim. Top 5 séries. Dá pra Eu pensar acho que minha fácil série Grande Família. favorita. Ah, séries brasileiras, tá? Ele botou um BR do lado ali. Eu vou te mandar aqui. Grande Família realmente é top, top, top mesmo, acho. Eu vou te mandar o link que ele mandou. Mas. A gente pode continuar aqui enquanto isso. Séries brasileiras. Tem aquela série lá que não é bem uma série, mas meio que uma novela, né? Que você e a Carol gostaram lá? Qual é o. Do cara. Veras Secretas? Isso, essa aí. Boa pra Tá caraca aí. mesmo. Aí, Tem uma. Sai de Baixo. É de Sai de Baixo. Sai de Uma lá da Baixo. cá. A Diarista. Eu só assisti Diarista. as comédias. Eu Então. também lembro mais das comédias. É que tem. Ah, as outras séries não eram tão divulgadas assim. Escolinha do Professor Raimundo conta? Acho que sim. É uma série? Por Tem muita mais série lá boba no que Globoplay seja, pra eu também. gostava. É, tem. Tem a série do Salto Mel de Psicólogo, eu lembro. Eu sei que eu tô esquecendo de alguma coisa. Tem série brasileira aí. Você decide. Ah, tem mais. É, tô lembrando só das comédias, mas tem mais. Você decide era doido. Por que não existe Você Decide hoje? Com a internet Com seria amplificado mais internet? ainda, né? Pois é. Nossa. Você tinha que ligar para um telefone para escolher o final de Você Hoje em Decide. dia você tem Twitter, tem tudo pra poder ajudar você nessa ferramenta, realmente. Pois é. E dá até para botar os resultados que perderam Depois no depois serviço na de streaming, internet, é. é. Olha, nossa, a gente pode ficar rico, bora fazer isso. Globo, me contrata. Os caras não manjam. Olha, primeiro lugar da série do Felipe falou Sopranos. Falam tão bem dessa série, eu Sopranos. nunca vi. É, eu também não. A Simpsons eu vi alguns episódios não dá pra assistir tudo, né? Acho Pelo que amor essa de lista Deus. já falhou pra mim. Não tem Modern Family, então já acho um problema. Breaking Bad já assisti, The Wire não. The Wire o povo também fala muito bem. Eu não vou ler todos, né? Eu botaria Game of Thrones lá no off pra mim, mas eu entendo. Seinfeld, Mad Men, papapá. Cadê? Eu tô procurando as coisas que eu assisti. Eu tentei Prison começar Break? VIP, Vila mas. Sésamo. Hã? Parks and Recreation. Eu tentei começar VIP, mas eu não consegui assistir. Eu só assisti um episódio, ok, depois eu assisto mais e eu nunca mais assisti. Parks and Recreation tá na frente de The Office, o Não que tem eu. House, também já tá errado. Eu acho muito certo que esteja aqui, que Não esteja. tem Lei e Ordem, porque Lei e Ordem merecia de tanto grande, são grandes que assim. Não, assim. Ok, né? Tá bom, tô entendendo essa lista aí, pelo menos. Ah, The Good Place. The Good Place assisti. É realmente bom. E foi uma série que o final me deixou com um sentimento bom, sabe? Um sentimento. Ah, legal, eu tô feliz. É uma plenitude, assim, ele me deu o final. Good Place. The Good Place, é. Eles botaram Parks and Recreation acima de The Office. É, não, eu concordo. Eu não faz muito tempo que eu ouvi, não posso falar. Better Call Saul, Lost, ER, botaram ER aqui, botaram uma série médica pra meio que apresentar todas. Arrested Development, Lost. BoJack Horseman. Eu tô basicamente mencionando as que eu Ai. assisti. Friends. Jeopardy! Mas Jeopardy não é uma série, é um game show. Mad Men, nossa. Seinfeld. Seinfeld só tá aí por causa do baixo. The Wire, Fleabag. Barry, ó. Eu tô Boa. bolado que eu esqueci de resgatar o negócio da Apple TV e eu perdi. Tem Quê? muita série aí que eu não vou. É, tipo, eu tinha que resgatar o negócio da Apple TV pra ter os 6 meses. Eu tinha até um prazo, eu esqueci do prazo, eu não resgatei os 6 meses. Poxa. Fiquei bolado. O que mais? It's Always Sunny em Filadélfia, eu tô surpreso que isso tá aqui e sim, ela é muito boa. Muppets tá aí. Foi Squid um dos Game, que eu nossa. vi. Ok, tu, eu, Ah, Rick e tá bem que tem Morty. Modern Family aí, tinha que ter House, tinha que ter Lei Ordem SVU, mas Ah, ok. é difícil, difícil, Faltam porque uns popzinhos, mais popzinhos aí. Parece que tem bastante é. popzinho já. Eu sei que tem que o pelo menos o top 10 deve realmente ser uma coisa bem que o povo, pelo menos os americanos, devem concordar bastante. Mas o resto é difícil não se misturar com a sua opinião e deixar meio estranha. E assim, eles botaram no meio de séries, eles botaram tipo talk shows e game shows que eu tiraria, porque eu não acho Eu que se encaixam bem. agora que eu vi que isso não é a matéria do Rolling Stones. O Rolling Stones que fez a lista, mas a matéria de alguém. A pessoa tá reclamando muito das escolhas aqui É, agora que eu tô. sim. Até tem umas reclamações de tipo, por que isso tá aí? Cadê tal série? Ai, ai. Enfim, é. Não dá pra agradar todo mundo. E isso me fica surpreso que eu percebi que tem 100 séries e ainda falta muita série que poderia estar aí. Ou seja, é. Obrigado, Felipe, por mandar essa lista. Eu acho que eu vou botar isso em algum lugar, no algum link na descrição para vocês verem. Vou mandar esse mesmo link que ele mandou para vocês verem as reclamações também. É isso. Você tem alguma coisa a adicionar? Não, não, não quero jogar Splatoon, só isso. Quem diria que em 2022, de todos os anos, um dos melhores jogos lançados seria um joguinho de Lula. É isso aí, galera. Valeu. Lula é bom mesmo. Vai, termina o podcast. Não, valeu, valeu, gente, por ouvirem esse podcast. Vamos falar que quem. Pra quem não sabe, que a transmissão da gravação desse podcast é feita no meu Twitch, twitch.tv/bakegurg. Você pode acompanhar ao vivo e até mandar umas mensagens no chat, a gente às vezes lê. Você pode nos ver em vários lugares, seja no YouTube, no Spotify, plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, etc, etc, Deezer. E estamos aqui sempre que possível. A gente talvez tenha um pequeno hiato e o motivo é bom. É porque É, acho que quando a gente voltar, a gente vai ter mais novidades. a gente vai voltar com novidade, porque a gente vai para BGS. Mais uma vez, terceiro ano, meio que seguido, porque os últimos dois É, a gente ficou anos. 2 anos não podendo ir por causa de um problema mundial aí, né? Mas é a terceira edição seguida que a gente vai. E a gente vai ter as coisas para falar. A gente vai falar sobre as coisas que a gente vê lá. Espero vê-los nessa. Quando isso acontecer. Mas por agora, obrigado pela presença e obrigado pelos comentários. E espero que vocês mandem mais comentários. Obrigado por recomendarem nosso podcast a outras pessoas. Espero que vocês não tenham decepcionado essas pessoas com podcast ruim. E é isso aí. Valeu, valeu, Luan. Nós. Mais um podcast. Splatoon 3, é isso aí. Tchau, pipoca. Tchau, pipoca.